A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. Legal, nós estamos chegando com mais um Coração Sertanejo, a sonoplastia do Zé Luquinha, a comunicação de Zé Brito, tocando aquela música gostosa que você gosta de ouvir. Rolando sucesso, rolando música mais ou menos assim. Coração Sertanejo. A vida que levo não presta, mas vivendo passei a gostar. Transformei minha vida num jogo e perdendo aprendi a ganhar. Coloquei cadeado no peito e mandei minhas mágoas embora. Para sempre apaguei da lembrança os momentos sofridos de outrora. Uma noite que vai, outra noite que vem, nunca me falta carinho de alguém. Um disco tocando, bebidas na mesa. Amor de uma noite não mata ninguém. Fiquei cadeado no peito e mandei minhas mágoas embora. Para sempre apaguei da lembrança os momentos sofridos de outrora. Uma noite que vai, outra noite que vem, nunca me falta carinho de alguém. Um disco tocando, bebidas na mesa. Amor de uma noite não mata ninguém. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Desprezo, me cansei. Ou você enrola o reino, ou eu vou deixar você. A paciência tem limites, o meu gás está no fim. Nosso fogo está apagando, você jogou água em mim. Mas ainda temos chance se você era assim. Um beijo de manhã que é pra gente esquentar, dois beijos no almoço, três beijos no jantar. À noite um milhão, se o coração puder aguentar. O amor é muito bom, mas você não quer saber, só vive apagando, não sei o que fazer. Que vida danada, vem a molhada, não dá pra acender.

amar e chorar. Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza, tento não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Amo, amo, amo mais de que adianta, nada vai mudar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta amar e chorar. Coração Sertanejo. Eu chego cansado e atiro calado do sofá da sala. Ajoelha com a face vermelha, suando me fala. Parece acanhada, mas minha chegada lhe trouxe calor. Com os lábios mordendo, pra mim está nascendo outra noite de amor. Depressa se lança com tanto ardor. Em meus braços vibrando está começando outra noite de amor. Ela me aceita assim como sou, me dá tanto amor em seus braços, amigos. Força invisível por mim tão sonhada. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Atenção passageiros do voo 155. Embarque imediato no portão A. Música. A informante do aeroporto anunciou que vai decolar a aeronave voo 155. E é nesse voo que meu bem está. Ela não sabe nem quer saber que estou aqui vendo ela partir. Meu coração não está aguentando, amargurado e sofrendo tanto, torcendo pra esse avião não subir. Eu pedi tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo. Disse olhando dentro dos meus olhos que me quer apenas como seu amigo. O avião aquece as turbinas pra em seguida ganhar o espaço. Sei que não sabem o que estou passando. Está lá dentro a mulher que amo e pode estar indo para outros braços. Tem que ser forte para suportar o desprezo de alguém que a gente ama. Sei que esta noite eu não vou dormir com ela na cabeça rolando na cama. Se o avião tivesse sentimento e soubesse ao menos o que é paixão, abriria logo as portas nesta hora e não levaria meu amor embora. Pra alegria do meu coração, eu pedi tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo. Disse olhando dentro dos meus olhos que me quer apenas como seu amigo. O avião aquece as turbinas pra em seguida ganhar o espaço. Sei que não sabem o que estou passando. Está lá dentro a mulher que amo e pode estar indo para outros braços. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Ô, trem, quem inventou a distância com certeza não conhecia a saudade. Passa lá e deita, trem. Não vou voltar atrás. Adeus pra nunca mais. Quem ama não machuca e não faz assim, do jeito que você faz. Você sente prazer em se afastar de mim, e eu sempre correndo atrás. No amor a gente tem que ter um pouco de atenção. Um carinho às vezes faz tão bem e mata a solidão. Foi um erro acreditar no seu jeito de amar, na doçura do teu olho. Se você não me quer mais, vou te deixar em paz. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Eu vou voltar atrás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Adeus pra nunca mais.

Faz isso não, viu? Não fica triste, não. Ela vai voltar, tenho certeza. Vamos ouvir o modão derramado mesmo? Ô, paixão, essa é pra acabar, Zé Luquinha. Sorta aí pra nós, caboclo. Coração Sertanejo. Às vezes você passa, eu nem sei o que fazer. Sou tímido demais e louco por você. Mas quando você olha, me desmonta o coração. Eu pareço um menino assustado com tanta emoção. Às vezes você deixa o meu pensamento louco. Seu rastro de perfume só aumenta o meu sufoco. Eu tento disfarçar, mas está nos olhos meus. Meu amor, cada dia que passa me sinto mais seu. Deixa o meu pensamento louco. Seu rastro de perfume só aumenta o meu sufoco. Eu tento disfarçar, mas está nos olhos meus. Meu amor, cada dia que passa me sinto mais seu. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, esse é o Coração Sertanejo para você que tá acompanhando aí, ó, tá ligadinho com a gente. Coração Sertanejo, Zé Brito com você. Nós vamos juntos tocando música, tocando sucesso. Quem te provoca para mostrar que é melhor que eu? Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar. Mas

Penetrar em sua janela e o meu perfume lhe tira sono. Você vai sentir o quanto é doído uma vida tirada no abandono. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Na praia deserta, escrevo na areia o nome de alguém. Um barco partindo, ao longe sumindo, levando meu bem. Existe motivo, aqui eu não vivo, também partirei. Minha dor é castigo, quando estava comigo, eu nunca chorei. Ouço a sereia cantar. Thank you.

que só queriam se arrumar pra o beija-flor. Desde a hora que amanhece até o novo entardecer, as borboletas cor esquivas revoando são matizes adornando nossos rios a correr. Tudo se passa neste mundo deslumbrante, no tesouro verdejante que tem nome de sertão, onde o caboclo a cada estrela que aparece canta versos de uma prece que lhe sai do coração. Sertão, sertão, berço que me viu nascer. Sertão, sertão, cantarei até morrer. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, nós estamos de volta com o Coração Sertanejo, aquela música pra você matar a saudade. Ei, paixão, você que tá apaixonado aí. Ei, ai, ai, você lembrou aquele grande amor que foi embora, te deixou na saudade, hein? Ei, paixão, passa lá e deita, trem. Coração Sertanejo. Pelas ruas e praças que eu te amo, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou pintar paredes e muros, para-brisas, carros e o chão, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou colar lambe-lambe nos postes por toda a cidade. Vou jogar folhetins pelos ares e em cada estação. Vou mandar te chamar pelo rádio, jornais, revistas e televisão, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Sou aquele louco apaixonado, cego de amor desesperado. Faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele cara que te ama, faço mil loucuras, faço drama só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou colar lambe-lambe nos postes por toda a cidade. Vou jogar folhetins pelos ares e em cada estação. Vou mandar te chamar pelo rádio, jornais, revistas e televisão, só pra ver se consigo acordar o seu coração. Louco apaixonado, cego de amor desesperado, faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele cara que te ama,

chorei. Chorei de alegria, é festa todo dia, é festa todo dia. E eu chorei, chorei de alegria, é festa todo dia, é festa todo dia. Agora eu dou risada, porque sou solto no meio da mulherada. Onde tiver festa e moda sertaneja, pode ter a certeza que eu estou nessa parada. Agora eu dou risada, o pé de lã me tirou de uma emboscada. Enquanto ele é Coração Sertanejo. Me beija gostoso, dizendo eu te amo, me dá seu prazer. E diz que deseja coisas mais loucas pra gente fazer. O amor é um encontro, acaso, surpresa que a vida nos deu. Esqueça a hora, aceite o destino, você me escolheu. Comece o caminho na cama redonda de seda e cetim. Eu sou pedra bruta, lapida mil vezes com fogo sem fim. Seu corpo é meu mundo, viajo por ele, não paro por quê. Se eu sou o seu vício, está tudo certo. Meu vício é você. Comece o caminho na cama redonda de seda e cetim. Bruta, lapida mil vezes com fogo sem fim. Seu corpo é meu mundo, viajo por ele, não paro por quê. Se eu sou seu vício, está tudo certo. Meu vício é você. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Zé Luquinha, hoje eu te acerto, hein? Se você tocar mais uma dessa música aí, ó, você vai ver o que eu vou fazer com você, hein, caboclo? Você tá me judiando hoje, hein? Vamos de música! Ô, paixão, capivara pula na água, faz tchá! Outra! Coração Sertanejo. Me lembra aquela noite em sua casa, aquela vez, aquele fim de semana, com a luz apagada para ver as estrelas mais ao sul. Coisas que a gente fez pela metade, de tanto medo, de tanta vontade, rolando pela varanda e minhas mãos sem coragem mais ao sul. Ao sul. E quando sinto a noite tão vazia, me lembro bem tão bem daquele dia. Aquele amor era pra sempre, aquele amor era pra sempre. A gente nem sabia o que vivia, fazia as coisas só porque meu dia. Aquele amor era pra sempre, aquele amor era pra sempre, para sempre, para sempre. Não sei por que que a gente nunca sabe, deixamos de nos ver por uma tarde, nos tornamos estranhos, só nos vemos em sonhos mais ao sul. Ao sul. E quando sinto a noite tão vazia, me lembro bem tão bem daquele dia. Aquele amor era pra sempre, aquele amor era pra sempre. A gente nem sabia o que vivia, fazia coisas só porque meu dia. Aquele amor era pra sempre, aquele amor era pra sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, mandando um abraço para você de Sítio Chacras e Fazendas de toda a nossa região. Obrigado pelo carinho através da internet, nosso imenso Brasil, nesse Brasil de meu Deus que você nos acompanha, onde quer que você esteja. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rolando sucesso, rolando música no coração sertanejo. Coração Sertanejo. Trabalho mais direito, sozinho o coração reclama dentro do meu peito. Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados. Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado. Só mais uma vez comigo. Eu quero. quase que bati o carro, passando no farol vermelho, olhando no retrovisor, só vi você no espelho. Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo. Preciso te encontrar depressa, eu estou morrendo. Faz mais uma vez comigo, oh, oh. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo, oh, oh. Coração Sertanejo. Tentei fugir e te esquecer, mas todo amor em mim lembra você. Na hora de dormir e de acordar, até nos sonhos meus você está. Também tentei fingir gostar de alguém, mas o meu coração não quis ninguém. Por causa de nós dois sofri demais. Se é pra ser feliz, eu volto atrás. Te amo, ah, me dê uma chance. Vai ser melhor que antes. Quem ama sempre sabe perdoar. Te amo, somos dois amantes, vivendo tão distantes, com medo da paixão chegar ao fim. Não negue seu amor pra mim. Como sentir sem te tocar? Como é que eu vou viver sem teu olhar? Desculpe, eu nada fiz pra te impedir. Doeu demais em mim te ver partir. Te amo, ah, me dê uma chance. Vai ser melhor que antes. Quem ama sempre sabe perdoar. Te amo, somos dois amantes, vivendo tão distantes, com medo da paixão chegar ao fim. Não negue seu amor pra mim. Ainda te quero, eu te quero, ainda te amo. Amor, eu juro, pra sempre. chegar ao fim. Não negue seu amor pra mim. Não negue seu amor pra mim. Não negue seu amor pra mim. Não negue seu amor pra mim. Coração Sertanejo. Eu tenho um dom incrível, difícil de explicar. O que envolver seu nome, sei tudo e um pouco mais. De estudo já faz tempo que sou formado em você. Me pergunte qualquer coisa, eu vou responder. Sem te olhar eu te desenho com toda a perfeição. Posso até seguir teu cheiro, te achar na multidão. Seu rosto, o cabelo, seu gosto, o corpo inteiro, tudo é impossível dizer. Você eu tiro de letra e com só cinco letras posso resumir. Passo a passo o que você é pra mim. Adoro você ver, te beijar sua boca ser. Pode ser de chorar, mas é de alegria de tanto te amar. Ver, te dormir do seu lado e esquecer o passado. De agora em diante, o que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Amo você. Cinco letras posso resumir. Passo a passo o que você é pra mim. Ah, te adoro você ver, te beijar sua boca ser. Pode ser de chorar, mas é de alegria de tanto te amar. De dormir do seu lado e esquecer o passado. De agora em diante, o que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Te adoro você ver, te beijar sua boca ser. Pode ser de chorar, mas é de alegria de tanto te amar. De dormir do seu lado e esquecer o passado. De agora em diante, o que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Amo você. Coração Sertanejo. Quando a gente encontra um grande amor na vida, se descobre os mistérios da emoção, se desperta a paixão adormecida.